Leo Alfa Bravo, prosiga. A gente mantém as condições visuais, hoje soma 0, nós 5 repartidos ao local do pouso. Decolou agora de Jardim Armação. Alfa Bravo 100. Alfa Bravo Delta, o controle opera em 119.8. Centro de Leste Bravo Delta, contato radar a 4 milhas do leste da posição 1. Oi, bom, nada bom, você pode me dar as pesquisas. Se está autorizado, reparto para mudança de sentido. A linha de colapso 10, 190 graus, 109. Centro de Novembro Alto, mantém as condições visuais, a gente soma 0, 15, repasse para a cara de Jota. Romeu Oscar Bravo, informo o tráfego do Mike do LED Romeu, passa a posição de 1 hora 3 dias. Reporte visual comigo. Azul 4463, estamos sendo o Recife, 13325 e ao CERN, 13395. Afirma, está no centro Recife, 13325 e ao CERN, 13395. Sim. Bravo Delta, desça para 3.000 pés, ajusta uma zero no... para o controle. Na 3290, aciona a identificação, foi direto CAP, deixa para o nível 050. 198, uma boa. Siga. Deslocando agora do Recife da Serra de Aguinha, na máquina 240, para a cidade baixa, todo mundo. O carro já está no solo. Máquina de Aguinha, mais direto ao meu, está livrando a região da proximidade do Serra Índia e segue para a cidade baixa, na magnética 250. Poderia informar a posição do Romeu Alfa Bravo? Romeu Alfa Bravo já pousou, o Max Gilete Romeu mantém os condições visuais, a gente vai zero. Boa, nós já estamos em contato. Gol no 167, controle. Ele tomou o gol no 167. Gol no 167, contato radar 5000, estudo em Salvador. Chegou para o nível de voo 360, vou direto Leda. 360, direto Leda, o voo 1167. Voo 1167, na escuta da torre. Sete, Agora November Alpha, informa um helicóptero na sua posição de 1 hora a meia dúzia de milhas, mantendo 500 pés. Zero via corredor, mantendo 1510. 19.8. Gol no 167, estamos no centro Recife, 13325 e Alterne, 13395. 3345, controle secundário. 13395. 3395, boa tarde. Para 2230, informa a velocidade indicada? 250, 250. Tem condições de manter 220, número 2 na precipitação. 220, ok, vai repetir. Voe direto do Duna, desça para 2000 pés, ajusta no 015, com presença na LS, está estabilizado. Plano instrumento cancelado, zona 551, desça para 1000, inicialmente 2510, desça para 0 no 5, do leste para a Delta. Juliette, Bravo Delta, desça para 1000 pés. Existe uma 0 na... Da November Alfa está autorizado direto de Serra, November mais céu. Depois 230, desce para 2000 pés, desce para 015, autorizado sinal ele está estabilizado. 2020 reportaremos. Prossiga. Sistema General Alfa está verificando tempo muito. Para o pouso, não, não tem. Tem, já está visual com campo. Já está visual, Sistema General. Sistema General Alfa, Sistema Torre 1985. 295, Sistema General. Juliette, Bravo Delta, confirme prova. Você vai tirar sua rota lá do Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, chame torre 1895. São 3290, completo sinal de torre, 1198, nós. 2195, obrigado, bom trabalho. Sou o Papa. Juliette Bravo Delta, desça para o 1500. É forte. Confirmando, vai pousar na, no 7? A intenção seria pousar na 10. Passarei 2230 e inicie redução para 1709. Posso estabilizar? Reduzindo para mim, 2230, reportaremos. delta pode mandar rotatória? Afirmativo, informa o Charlie 150 na terceira milha, vai iniciar a espera sobre Rimar, devido à aproximação do instrumento do Airbus, acabou de passar o externo. Pode dizer o contrato. Ah, afirmativo. Tá com atenção aqui, a espera aqui, eu tô visual com a Rimar, porém ainda não aviso o prazo. Linha 9 Veral, faça a curva à esquerda, mantendo a Rimar, após o tanque ser autorizado com o uso na 17. A 7 vai manter a curva à esquerda, mantendo a vertical da Rimar, aguardando. Linha 9 Veral. Tan 3290 na escuta. Boa tarde, senhor. Baixou e travou. Final 10. Todo autorizado, pelo 0, 180 graus, 129. Informa o Charlie 150, 3 linhas cabeceira no 7. 3230 autorizado. Velocidade mínima, passaria 2230, interceptando, disparo com o colega à frente aqui. Gente, passaria 2230, completo sinal de captor, segundo 1895. 1895, obrigado, um ótimo dia você. Obrigado, igualmente. Bravo Delta, mantenha a rotatória, agora a gente vai. Teste livre, taxa, chama ingresso no teste. Bom dia, torre, passarelo 2230. 2230, continua a aproximação, pistão no zero. Aguarde, por favor. A sua escuta. Direita 121. Direita 121, Otávio, 2290. Índia November Alfa, pouso autorizado no 7, 180 graus, 109. Livre pouso no 7, Índia November Alfa. Bravo Delta, reporte terceira milha. Pedro 2230, continua a aproximação, pista 10, informa o Thiago no 50, conta final na frente. Paciente na sua escuta. Prossiga. 2170 graus, 109. Livre pouso, 2230. Pela Weber Alfa, ao livrar para quem quer. Está na final de 3 milhas da 17, o Gillette Bravo Delta, tem o próximo na final da Delta. Gillette Bravo Delta, continua a aproximação no 7. Vento no 70 graus, 10. Bravo. Silêncio, mantém contato. Boa tarde. 4, 0, pronto. Ali, mantém CB e corrigindo. Mantém ponto zero, né, 24. Passaredo no solo 03, direito 21, sonoro. Bravo Delta, está autorizado a final no zero, aguardando o salir. Confirmando, o Bravo Delta tem intenção de prosseguir pouso no zero? Não, agora não, ainda vai para o 7, está no final da missão, vai estar acertado. Pouso autorizado no 7, 1,7 0 graus, 1,0 mais. Ah, autorizado no 7, Bravo Delta. Chenea Lima tem que saber. Chama o Sole 1, 2, 1, 1. Na Lima, Sole 1, 2, 1, 1. Ali aí, Mateu, no 7, Mike Eco Gire. Quatro decolagem autorizado no 0, 1,7, 0 graus, R4, pode chamar o controle de Salvador? 1,9, décima 8, tem um voo 0. 198, boa tarde. Oh, boa tarde, Oceaner 6254, cruzando 2000. Oceaner 6254, boa tarde, contato radar, Subataru Niba 360, autorizado direto Ledo. 360, direto Ledo, autorizado, 6254. Colagem autorizada, Mike X7, 180 graus, 089. Afirmativo Zulu, prossiga. Juliette para o solo. Afirmativo Zulu, prossiga para o controle. 19.8. 19.8. Boa noite, Salvador. Muito boa tarde. Boa tarde, Juliette. Juliette, boa tarde, contato radar. Vou para o nível 100, sai da árvore. 100, na árvore. Na árvore. Lima, Kilo, Zulu, prossiga para o controle. Via corredores, mantém as condições visuais, as do sumo 0 no 5, reporte na rotatória visual com campo. Norte é bravo, mas tem condições de slide, hoje estamos 015, estamos em ações do voo. Eu falo que está aqui a controle da linha mais pronta, não tem plano de ideia. Tem, você pode visar o local de pouso, o Norte é bravo. Alô? Azul 4089, a linha de colapso no zero, 170 graus, 10 mais. Canal 6254, Sane Centro Recife, 13325 e alterne 1339. 1335, alterne 1335. 95, 62. Controle. Lima Kilo Zulu, acione código 0133. É 7 ali, mantém o sistema 0. Mission 6320, Salvador approach, descend to 5000 feet, Grenade 1015, clear the Mari arrival. 474, é o controle de Salvador. Desça para nível 060, QNH 10115, vou ir na proa de Mari. Avião com controle, azul 4089, boa. Do 35474, reporte Mendel de descida. Boa tarde, é o Zul 4089, Libra 2000 pés na Dael, na Dael Guilherme. Azul 4089, contato radar na decolagem, sou para nível 340, saída da El. Sem restrições, 340 na Dael, Azul 4289. Azul 4089, está presente, foi da El. Está presente da El, Azul 4089. 7, Romeu Oscar Bravo, livre frequência. NME 141, é o controle de Salvador, desça para nível 050, QNH 10115, autorizado a chegada com fim. Mantenha o seu perfil da chegada, 6141. Sete, decolou, no meio, 118, por favor. 19, 8, bom dia. Sou de Salvador, boa tarde, boa noite, 67, decola. 1867, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saída Arbor. 360, na saída Arbor, gol 1867. Meu Mike Eco Juliette, confirme a pro ideal para Sierra Novembro e Tanguinha. Gente, Papo Rango, o Mike Eco Juliette está presente, vou ir na proa de Sierra Novembro e Tanguinha. Para nível 060, NH1 0 na pode prosseguir, reportar para cruzamento da 17. 6320, contém para o controle? É 320, tá presente, vou ir na pro de TAP. Gilete, confirme o nível que vai manter. Gente, o Mike é com o Gilete, mano, cancelado, Zuno 619, subo para nível 105. Oxané 6320, confirme a velocidade indicada. Gente, o Oxané 6320, tem condições de manter 250 mais até a etapa? Xané 6320. 35474, reduz a velocidade para 230 nós. Pro controle. O Xané 6315, controle de Salvador. Desça para nível 050. QNH 10015, autorizado a chegada a mão. Forma tráfego 11 horas, 8 milhas, mesmo rumo, Alfa 318, cruzando nível 070 por 050, o 35474 é o número 2 para aproximação. O 5240 é o controle de Salvador, desça para nível 070, quem negar 1015, autorizado a chegada mais. Azul 4089, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 13395. 1867, está presente, vou ir na proa de Elefa. Direto Elefa, boa 867, trata. Recife, 13325, alterna 13395, 4089. Gol 1867, da presente, Elefa? Já mais que eu estou voando Elefa, da presente, boa noite, minha gente. Gente. Romeu, acho que vai bravo, prossiga. Ocean 6320, descend to 3000 feet, going 81015. Meu Romeu Oscar Bravo, confirme destino. Gente, Romeu Oscar Bravo, frequência livre. Oscar Bravo, na escuta do controle. Papá, o meu escabravo, confirme o POP estimado para pouso. Gente, o meu escabravo. 867, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 133, correção 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 160, alterna 288, vou 867, bom dia. Reduz a velocidade para 2009. Reduzindo para 2009, é o trip 5470. Trip 5240, reduz a velocidade para 2109. Bom dia, a linha aí decola, pista 10, 170 graus, 109. M3, 15, reduz a velocidade para 2109. Ocean 6320, descend to 2000 feet. QNH 1015 cleared IOS X-ray, final approach procedure report established on localizer course. 2000, QNH 1015, acquired back on stable, ILS stable, runway 10, Ocean 6320. Trip 5474, reduz a velocidade para 1909. 1909, ao trip 5474. Trip 5474, desça para 2000 pés, QNH 10, 15, autorizada final do procedimento ILS X-ray, número 2 para aproximação. 10, 15, 2000, número 2, QNH, trip 5474. Trip 5240, desça para 5000 pés, QNH 10, 15. 5000, 1 0 9 5 2 4 0. Oxanem 1 4 1, desça para 4 mil pés, QNH 1 0 9 5 4 1 0 9 5 1 7, desça o Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, complete aproximação, chantou em 1 no 8 9 5 Zulu. Chama na Sinadão no 7. Oceanet 6320, complete approach, contact tower 118.195. Salvador approach control, Ocean 63, Salvador tower, Ocean 6320, pilot approach. Ocean 6320, clear to land runway 10, wind 170, degrees 079. Clear to land runway 10, 6320. Salvador, 3093. Zulu, desça para 1000 pés, faça 360 pela direita, aguardando as instruções para o final do 7. Pela esquerda, perdão. Pela esquerda, vai aguardar. Trip 5474, estabilizando no ILS 10. Gente, o trip 5474, complete a aproximação, chantou em 1 no 8 decimal 9. 1 no 8. Acabamento de Juliette Romeu Brutiga. 474. Gente, vai que Juliette Romeu. Oxanem 6141, trafegou 11 horas, 7 milhas, rumo este, mantendo correção, cruzando 3.200 pés para 2.000 pés na final do procedimento ILS X-ray. O Oxanem 6141 é o número 3 para aproximação. César, troca, Oxanem 6141. Continua a redução. Motor, ele está 3193. Da 3193, contato radar na decolagem, subo para nível 360, saída dela. 360, Delta, 3193. Oceana 6315, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 155. Mas não controlou, não pode se acertar. Estado rádio curva na RMAR. No externo, baixado travado é o 35474. 35474, continua a aproximação, aguarde a transmissão de curva. Gente, não aguarda. Salvador 35241. Oi, Salvador, Xanai 6141. Xanai 6141, continua em aproximação, número 2 para o pouso, Salvador, após ter ano baixado para lá. Reportará em forma, teve contato com o controle. Suficiente. Desça para 3.000 pés, curva esquerda na proa 020, 5240. Esquerda 020 para 3.000. Ocean Air 6141 completa o ILS X-Ray, chamando torre 18395, descendo para 2.000 pés. Juliette Romeu. Oceana Air 6315, mantendo ainda a proa, desça para 3.000 pés, aguarde para reassumir. Aguarde o último vetor para interceptar o cursor predador, Oceana Air 6315. 3.015, aguardando, né, 474, com tráfego à esquerda, realizando espera e aproximação para a pista auxiliar. Estamos autorizados pista 10, 1960 graus e 91. Gente, pouso autorizado na 10 para o 35474? Afirmo. Gente, pouso autorizado 10, 35474. Autorizador, desça para 2.000 pés de aponte FUILS. Intercepta o curso, reportará FUILS 315 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 065, o Ocean Air 6315. Esquerda, proa 065, desça para 2.000 pés, que é legal no 015. Extensão, motor de Salvador, desça para nível 050, que é legal 0015, autorizado chegada a ponta. Interfere no pulso? Fecha no pulso. com a Interfera e cruzou com pássaros à esquerda agora, tá? 710. Quente, vento 150 graus, 13 nós. Altímetro 1015, pistão 10 livre, pouso autorizado. Repouso, Xanarão, 149. 8955 2439. 4533, falou 1-2-1, desse momento. 2 Salvador, 3535, 2-4-9, estabilizado no ILS. 1-1-1, utilizado final da 1-7, agilizando na medida do possível. 25, alterna 1-3-3 na frente. 2-4-0 3-5-4-4-7, line up and wait, runway 1-0. Aqui no Zulu, pouso autorizado, sistema 7, vento 1-5-0 graus, 1-2-9. Como? O solo aos 3-5, livre direito, 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, esse não é meu patrão. Five, four, four, seven, clear to take off runway 10, wind 150 degrees, on 1-0. Cruz 240, vento 1-5-0 graus, 1-2-9. Aguarde pista livre, aeronave da companhia, iniciando o rolagem. Gente, aguardando pista livre, 5-2-4-0.